Ai de nós, Senhor, despojados, que em Ti encontramos abrigo. Na tribulação, nossa salvação, Teu braço nos sustenta em dias de aflição. Com esperança a fluir, nosso coração em Ti vai crer. Olhemos a Sião, cidade amada, tenda firme, nunca abalada. Em meio ao pranto, Teus rios de paz nos trazem alegria. Ser exaltado, ó Senhor, nosso Rei, nosso Juiz, Teu poder nos faz viver com esperança fluir. Nosso coração em Ti vai crer. Quem habitará no fogo consumidor? Nosso coração em Ti vai Português e Worship, acústica, guitarra, piano, 72 BPM.